O senhor Bertuccio. Ao chegar à sua mansão recém-adquirida em Champs-Élysées, o conde de Monte Cristo foi recebido por seu criado, o senhor Bertuccio. O escrivão está à sua espera, excelência, informou Bertuccio, fazendo uma mesura diante do conde. Em seguida, dirigiram-se para a sala ao lado, um luxuoso escritório onde o servidor público estava à mesa, examinando alguns papéis. Os papéis estão em ordem, excelência, informou o homem. É só assinar. Perfeito, disse o conde, pegando uma caneta e assinando rapidamente todas as folhas nos lugares indicados. Muito bem, agora diga-me onde fica essa casa. O tabelião espantou-se. Como? Vossa Excelência compra uma casa e nem sabe onde fica? Cheguei esta manhã e não tive tempo de ir até lá. Comprei-a por um anúncio no jornal. O homem meneou a cabeça, admirado. Fica a 10 minutos daqui, no campo. É a antiga vila de Outeil. Outeil! Exclamou Bertuccio quase num grito. Outeil! Repetiu com uma angustiada indagação. O que há de tão surpreendente nisso? A voz do conde era ríspida. Pague ao senhor escrivão o preço combinado e depois iremos até lá para conhecer a casa. Bertuccio tremia enquanto contava o dinheiro que o escrivão ia guardando em sua grande bolsa. Logo depois, apesar dos protestos de Bertuccio, que inventou todos os pretextos possíveis para não ir, ambos dirigiram-se à carruagem para a casa de campo. Durante o trajeto, o conde ficou observando seu novo secretário, que, pálido como um cadáver, tremia e suspirava a todo momento. Ao chegarem, o conde bateu fortemente na porta, que foi aberta por um velho que tinha uma ferramenta na mão. O senhor é o novo proprietário? Fui avisado pelo escrivão de que viriam tomar posse da casa. Entrem, por favor. Enquanto andavam em direção à sala menor, o homem prosseguiu. Bem fez o senhor Saint-Méran em vender esta casa, pois estava abandonada há mais de 5 anos. Esta casa pertencia a Saint-Méran, o pai da senhora Villefort? Perguntou Monte Cristo. Da primeira senhora Villefort. Ela morreu há muito tempo e o senhor Villefort casou-se novamente. Bem, obrigado pela informação. Agora peço-lhe que nos deixe a sós, pois queremos examinar toda a propriedade. Acompanhe-me, senhor Bertuccio. E assim dizendo, empurrou o secretário pelas costas, quase obrigando-o a passar para o cômodo seguinte. Chegaram a um jardim interno completamente abandonado, em cujo centro havia um belo chafariz desativado. Excelência, não entre aí. Neste lugar foi praticado um crime, choramingou o pobre homem, incapaz de conter o tremor das pernas. O que está dizendo? Ficou louco? Quando o abade Bussoni o recomendou, ele me garantiu que era um homem de bom juízo e muito fiel. Não me parece que seja verdade. Não, excelência, não estou louco. Por favor, escute-me. Vou contar tudo o que aconteceu nesta casa maldita. Conte-me então, Bertuccio. Sou todo ouvidos. Os lábios do conde esboçaram um sorriso irônico.